estúdio da Rádio Capivara. Chamar. Uma galera que não. Que cria no mesmo instante que faz, né, cara? É, a coisa é assim aqui nos estúdios, cara. Você não. É na da Capivara, né? É, você chega aqui, pensa, faz. É, a gente tá. A gente acabou de. De se reunir aqui, bom, enfim. O que foi decidido, cara? Como é a estética desse programa? Bom, a estética desse programa é a seguinte. É só uma introdução. Vocês são muito bem-vindos para essa noite do Quarto dos Infernos. Eu sou o Falácia e vou apresentar para vocês esse programa maravilhoso. Uhul! Aê! No programa de hoje, nós vamos ver várias atrações impressionantes. Sub traz novidades para o dia de hoje. Yeah! E eu, Falácia, vou fazer o grande debate entre os concorrentes. Uhul! É isso aí, galera. Vamos lá. Oh, o negócio é o seguinte, eu vou apresentar a primeira parte desse programa. Professor Pearson, o que você vai fazer hoje nesse programa? Eu sou o animador de auditório. Vamos lá, galera! É isso aí! Eu sou o merchan, o comercial, os reclames do Plim Plim. Os reclames do Plim Plom, eu sou vendendo vários produtos. Olá, como explodir lugares, uns produtos subversivos. E quem é ela? Alecrim. Aplausos pra Alecrim, galera! Uhul! Muito bem. Essa noite nós temos dois concorrentes aqui. Os dois concorrentes de hoje são o nosso caro Sub e o nosso caro Professor Pearson. Boa noite, Sub. Boa noite, professor. Boa noite. Que prazer estar aqui com vocês nessa noite gostosa e quente. Nesse quarto dos infernos. Que delícia. O que eu vim fazer aqui mesmo, cara? É o seguinte. No primeiro quadro de hoje nós vamos ter o debate. O debate é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta e um de vocês vai fazer uma tese sobre essa pergunta. Você tem 3 minutos para desenvolver a sua tese sobre a minha pergunta. O outro vai formular objeções. E você vai responder essas objeções e acaba por aí. Agora passa para o outro concorrente e o outro concorrente vai ter que também... Eu vou fazer uma pergunta para ele, ele defende a tese dele e depois... Ou quem estiver ouvindo tem que fazer objeções. Mais ou menos que a gente está vendo na televisão, assim. Mas o lance é o seguinte. Quem vai decidir aqui agora? Quem vai ganhar pontos é o público! Que vai fazer muitos aplausos. Quem ganhar mais aplausos... Vamos lá? Vocês estão preparados? Vamos jogar uma moeda para cima aqui. Vê quem vai ser o primeiro. Plim, plim, plim. Opa, deu cara. Quem pediu cara? O Pearson pediu cara. Eu pedi cara. Pearson. Oi. Minha primeira pergunta pra você é a seguinte. Você tem 3 minutos, hein? E eu vou contar no relógio. O que é a justiça? Tempo! Você fala em justiça, cara. Eu sempre lembro de um negocinho aqui, ó. Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu. A justiça é o poder, cara. A única justiça que existe, cara, é aquela proclamada por aquele que tem a espada, cara. Eu termino minha tese brevemente, assim, cara. Tá certo, palmas para o professor Pearson. Uhul! O pessoal gostou da sua tese. Obrigado. Bom, agora a gente vai ver as considerações do Sub. Eu tenho que discordar dele? É, o que é a justiça? Foi essa a pergunta? É espada, justiça é espada, cara. Justiça é espada, né, professor? Por exemplo. Vai lá. Thundercats, cara. Espada justiceira. Dê minha visão além do alcance, cara. É verdade. Por que que a espada representa justiça, né? Será que essa ideia está ligada a algum tipo de sentimento de vingança? Em que a espada derramaria o sangue dos injustos? Eu acho que é de poder, cara. É aquele que carrega a espada, cara. Se você tivesse sua imagem relacionada com a espada, cara, você manda aqui, cara. E vão recorrer a você pra resolver os conflitos, cara. Porque você detém a espada. Porque você detém a espada, cara. Mas será que essa ideia moderna de justiça, vamos dizer, ela não é justamente a ideia de que mais de uma pessoa detém a espada? Então logo, todos deveriam baixar suas espadas perante um terceiro poder, vamos dizer. Seria mediador dessas espadas e aí, enfim, criou-se conceitos em torno do qual hoje a gente entende a justiça. Certo? Se eu disser que esse terceiro não existe, cara. Explique melhor, professor. Posso ler uma piada? Então vai. É, a gente vai começar a falar sobre o terceiro, cara. Ou talvez um outro, cara. Vamos ver, cara. Vamos ver pra onde que vai isso daqui, cara. Olha lá. Uma piada clássica, eu acho que muitos dos nossos ouvintes conhecem, cara. Mas eu vou ler de um livro aqui, cara. Depois a gente fala de onde que é esse livro aqui. É uma piada sobre infame sobre um pobre camponês que, tendo sofrido um naufrágio, vê-se abandonado numa ilha com, digamos, a Cindy Crawford. Depois que faz sexo com ele, ela lhe pergunta como foi. Sua resposta é: foi ótimo. Mas ele ainda tem um favorzinho a pedir para completar sua satisfação. Poderia ela se vestir como seu melhor amigo, usar calças e pintar um bigode no rosto? Ela lhe garante que não ser um pervertido enrustido. Ele lhe garante para Cindy Crawford. Como ela verá assim que ela lhe fizer o favor? Quando ela o faz, ele se aproxima dela, dá-lhe um tapinha nas costas e lhe diz com um olhar malicioso de cumplicidade masculina: sabe o que me aconteceu? Acabo de transar com a Cindy Crawford. Pô, a galera não gostou da minha piada. Toda essa, a plateia inteira, ninguém aplaudiu. Vocês entenderam, galera? Alguém ouviu a piada? Não, não. Você entendeu? É que o público ainda tá pensando. Ah, agora eles entenderam, né? Enfim. Eu acho que a gente tem essa imagem de um terceiro, cara, que pode mediar. Teriam duas partes conflitantes e uma terceira decidiria, né? A ideia do, né, professor, você conhece bem isso, né? O papel do juiz e tal, né, da magistratura, né, a ideia de justiça está um pouco ligada a isso, né, ao menos nos termos ocidentais modernos, vamos dizer assim. Eu lembro, né, de uma história que eu não me recordo onde que ela se encontra, mas talvez algum de vocês possa se recordar. Duas mulheres, elas têm dois filhos, né, cada uma teve o seu filho no conjuntamente ali numa, né, em alguma sociedade que elas viviam juntos. E durante a noite, cara, uma dessas mulheres, ela se virou, ela dormia no chão com seu filho, ela se virou e deitou seu corpo sobre o próprio filho, e o filho amanheceu morto, né? Ela, na calada da noite, foi até a casa da outra mulher e trocou o seu filho morto pelo filho da mulher, né? E quando acordou, quando amanheceu o dia, a outra mulher reparou a diferença, né, do filho, cara, que ela percebeu, né, que não era o filho dela, e foi reclamar para um juiz, né, para a justiça, cara. Daí ele tem uma resolução interessante, né? Ele propõe um teste. E o teste que eu faço para vocês é: quem não conhece a história, que teste é esse, cara? Como ele resolve essa situação, cara? Através de Chapolin, vamos ver. Eu aprendi essa história no Chapolin, que é da rainha de Sabá, Salomão, enfim. O que ele propõe para resolver a questão é: já que tem uma criança e duas mães, ele vai cortar a criança ao meio e dar uma parte da criança para cada mãe. O Chapolin propôs isso? É, o Chapolin propôs. O Chapolin que tem a justiça. Uma astúcia. Não, astúcia, óbvio. Que carrega o martelo. Ele tem o martelo lá. Muito bem, muito bem. Nós acabamos de ouvir aí a defesa do professor Pearson. Considerações do senhor. Mas aí, qual que é o desfecho? A verdadeira mãe... A verdadeira mãe abre mão da parte dela. Eu acho que tem alguma coisa a ver com espada, não tem? Não é? Você coloca a espada ali, divide a criança, alguém, alguma das mães... Óbvio, é tudo uma questão de espada, querido. A gente tá falando... Sub, você tá satisfeito com as respostas obtidas pelo seu desafiador? Eu ganhei? Vamos ver. O Sub é o primeiro avaliador, ele que tá te avaliando, depois tem os aplausos. Cara, eu acho que o professor Pearson foi muito bem, né, na sua explanação, mas... Eu gostaria de saber, depois de você falar, se você puder nos dizer, por que você fez essa pergunta, né, pra gente sobre o que é a justiça. E eu diria mais, esse conceito de justiça, né, pena que não tem nenhum antropólogo aqui, né, mas eu gostaria de saber como é que ele acontece em outras civilizações, né, em outras sociedades. É quem detém a espada? Como que se dá, né? Ou será que essa noção do que é justo ocorre? Fala aí, Lani. Falar nas comunidades africanas é demais também. Generalizar, né? Um pouco generalizar demais. Um pouco, mas em algumas comunidades, como em algumas partes de Angola especificamente, a justiça, né, esse papel da justiça, não se dá pela espada, digamos assim. Né? Então, eles têm a coisa assim: o idoso, o ancião, ele, que para algumas comunidades ele é o griot, né, para outras ele é o xamã. Né? Ele, né, tem essa relação toda mística, mas ao mesmo tempo que ela tem uma relação mística, ela também tem uma relação de efetuar algumas coisas, né, mais práticas para a comunidade, mas sempre sobre a tutela deles. Então é primeiro o idoso fala e todo mundo tem um certo grau de respeito, que é completamente diferente aqui, né, na nossa sociedade, porque o idoso não é mão de obra produtiva, né? Então por isso que para a gente o idoso não presta, né? Para a nossa sociedade, mas para deles a questão... E aí a questão da justiça está muito envolvida com eles. Mas uma justiça que não é uma justiça hipócrita, talvez, né, como a nossa, né? Essa coisa da espada está tomando forma na minha cabeça. E vocês vão falando coisas, eu vou pensando, sim, cara. E quando eu falo que ela não existe, de fato, esse terceiro, cara... Né? Quem é esse terceiro? O juiz que veste a toga a hora que vai condenar o acusado, cara. Né? Que figura é essa? Parece quase um xamanismo mesmo, né? Você, tipo, se se transforma numa entidade não... O quê, cara? Né? Quase não material, cara. Mas quem tá tomando a decisão é você, enquanto pessoa, cara. No final das contas, um juiz é um juiz, cara. É a caneta dele, cara, que vai definir a vida do... Daquele que tá na frente dele, né, cara? É música, música! Você acha que o juiz vê isso dessa forma, professor? Existem formas de terceirizar um pouco a responsabilidade, né? Tem o júri, né? Que fala, Eu acho que, primeiro de tudo, a lei, né? A lei? A lei, a palavra, aquilo que tá escrito, cara. Certo, os valores morais que vão julgar determinado ato. É, bom, não sei se entrar em moralidade aí fala. Bom, é o seguinte. Ouvimos aí as declarações do professor Pearson, as objeções e eu ganhei, cara. Os esclarecimentos. Agora a gente vai ver com o público. É o público que vai decidir se você ganhou ou não. Aqui quem decide quem ganhou é o público. Público! O professor Pearson merece ganhar o ponto, aê, sim ou não? Aê, mereço! Obrigado, obrigado, obrigado, público! Eu adoro vocês, eu amo todos vocês. Muito obrigado, beijão. É um beijão pra você, querida. Bom, é isso aí. É isso aí, olha, eu acho que ganhou o ponto. Por mim, ganhou o ponto de hoje. O primeiro ponto. Ganhou o bacalhau da noite. Ganhou o bacalhau da noite. Vamos lá, agora. Agora vamos ouvir um som antes. Senão ninguém aguenta a gente. Tá bom, cara. Ninguém aguenta a gente. Que a gente vai ouvir aí? A gente vai ouvir. Surpresa, a gente explica o som depois. Vamos lá. Psicobombas atômicas em cima do meu cérebro. Saudades eletrônicas e mais cinco bombas atômicas. De manhã muito cedo, cinco bombas atômicas em cima do meu cérebro. Quando eu era pequeno, saudades eletrônicas e mais cinco bombas atômicas. De manhã muito cedo. Da janela do quarto vejo você, meu grande desejo. Teu carinho li, nesse próximo beijo. Baby, que eu quero li, nesse próximo beijo. Baby, que eu quero li, nesse próximo beijo. Baby, que eu quero li, nesse próximo beijo. Isso aí, estamos de volta no Quarto dos Infernos, toda quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Eu falasse aqui, estou acompanhando hoje no debate, professor Pearson e Subi. Subi, Diz aí pra gente por que você escolheu essa música. Porque são 5 bombas atômicas em cima do meu cérebro. Sabe, o George Maltner, quando escreveu essa música, ele foi muito amaldiçoado pelas pessoas. Elas não gostaram. Por que será, né, professor? Por que as pessoas não gostaram dessa música do George Maltner? Você tem alguma hipótese? É, porque o Malte não era Malte, na verdade, cara. Era... era... bom, enfim. Não sei, cara. Vocês estão falando desse som que vocês estavam tocando agora, né? 5 bombas atômicas, cara. Eu não tenho opinião sobre isso. Prossiga, falar. É isso aí, auditório. Agora eu pergunto. Vai. Eu pergunto e agora o sub responde. Manda ver, falácia. Agora eu tô. Depois dessa cervejinha, eu me sinto mais preparado. Vamos lá, então. Cara, vai. Sub. Eu gostaria de saber do senhor o que você pensa sobre a sexualidade no século XXI. Cara, isso é uma coisa que eu não tenho uma, uma opinião, um pensamento formado sobre isso, bicho. Cada vez mais eu tenho desconstruído minhas construções sobre a minha própria sexualidade e sobre a sexualidade das pessoas. Mas eu vejo com bons olhos a sexualidade no século XXI. Eu acho que, assim, no Ocidente, né, onde a gente vive aqui no Brasil, sobretudo, né, nos países católicos e cristãos, de forma geral, eu acho que a gente está num momento de questionamento e de expansão da noção do que é, né, a nossa sexualidade, enfim, quais forças que compõem, né, a nossa sexualidade. Eu mesmo, às vezes, me vejo nesse processo. Por outro lado, sei lá, uma pergunta que eu faço, assim, né? Por que, né, que o cristianismo escolheu não... eu acho que não foi... é que eu não tive essa formação, eu não tive uma formação, eu não estudei a Bíblia, né, cara? Eu gostaria de ter tido essa formação. É um herege. É. Meus pais aprontaram essa comigo, assim. Eu não fui na igreja, então eu sou um pouco analfabeto, assim, nessa parte bíblica. Eu tô tentando me informar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que não foi nem um pouco inocente a escolha, né, que em algum momento da história foi feita, né, pela igreja de... vamos dizer, quase criminalizar, vamos dizer, o sexo, né, a sexualidade das pessoas, né? Porque o sexo, ele guarda nele, assim, uma coisa meio em si, assim, uma força que escapa todas as outras, vamos dizer, né? Ele é quase incontrolável, né? Mesmo a nossa razão mais forte, mais sólida, mas kantiana, ela fraqueja, muitas vezes ela fraqueja frente ao nosso tesão sexual. É isso aí, ouvimos agora a resposta do Sub. Aplausos para a resposta do Sub! Mas tem mais. Manda ver. Não, o professor quer falar, agora eu quero ouvir. O professor quer falar, vamos lá, vamos ouvir a... comentários e objeções do professor Pearson. Obrigado. Eu já penso completamente o contrário do Sub, cara. Genial. Vamos lá, professor. A força está na espada, cara. O sexo, cara, vai ser controlado a todo instante, cara. Em todas as relações humanas, cara. Em todos os ambientes. Se a gente for para a Lua, lá o sexo vai ser controlado, cara. Controlar talvez seja uma palavra talvez das melhores, cara. Mas ele vai ser administrado, cara. A gente se administra o tempo inteiro, cara. Eu vou ler mais uma frasezinha aqui, ó. Desse livro que eu trouxe aqui. Que é uma... A linguagem é um presente tão perigoso para a humanidade quanto o cavalo foi para os troianos. Ela se oferece para nosso uso gratuitamente, mas depois que aceitamos, ela nos coloniza. Lindo, hein? Genial. Mas o sexo não é linguagem, né? Nesses termos que ele está falando. É, eu acho que... O que a gente... O que é o sexo, cara? O que é o sexo? Estamos numa rádio falando sobre... Vamos perguntar para... Eu acho que a gente tem uma pessoa aqui que pode nos explicar. Lembrando só uma coisa, palmas para Alecrim! Oh, lembrando que a Rádio Capivara está muito orgástica depois dessa primavera, como Falácia comentou. Tudo foi uma questão da primavera, né? Estamos com o programa à noite, na quinta-feira. Com contos eróticos. Olha que absurdo, Falácia. Quer falar um pouquinho? Olha, toda quinta-feira às 10 da noite eu apresento o Falácia. Eu apresento o Sessão Sexy Capivara. Na Sessão Sexy Capivara tem audição de sons eróticos. E o pessoal fazendo sexo, a gente ouve um minuto, dois minutos da galera loucona gozando. Olha, então, orgasticamente quinta-feira à noite e sexta-feira agora os Siriricas Poética, né? Sexualidade feminina. O que é sexo? Pois é, eu acho que falar o que é sexo... O que é sexo? Sexo, aliás, a gente podia tocar uma música, né? Vai sexo, ter sexo, isso. Digo, vai ter música. A gente precisa ouvir depois essa música, mas... Falar o que é sexo, a gente vai ficar pelo menos uns 4 programas aqui, ou até... Seja objetiva, de... Alecrim, não, você tem uma resposta. Sem enrolação. Sexualidade. Sexualidade no século XXI, para mim, é uma mentira. Sexualidade não está no projeto político de nenhum dos grupos, sejam anarquistas, sejam feministas, sejam comunistas, sejam maoístas, qualquer grupo não tem o sexo, a discussão da sexualidade na pauta. Nem partido político, nem movimento social, movimento esquerda, direita. Professor Pearson não gostou da sua resposta. Pois é, né? Mas... Você não reflete porra nenhuma. O público, oh. Pior, né? Olha o público, ó. Pessoal, mas sabe por quê, Lari? Você falou isso. Você falou isso, acho que dá pra gente retomar a ideia inicial que o professor estava trazendo e que o Falácia trouxe. Por que que a sexualidade não é difícil de ser capturada, vamos dizer, pelo discurso, né? Pelos grupos, enfim. Ela é bem capturada, né? Pelo discurso conservador, né, e tal. Sim. Ela é capturada pra... Você estava citando os grupos mais à esquerda, mais libertários. Por que ela é um tabu também para a esquerda, vamos dizer? Porque ela, o discurso político, né, o discurso de esquerda também, ele é um discurso que tenta se pautar pela racionalidade, né? Ele tenta ser racional, né? Ele tenta defender a igualdade pela razão, certo? Né, se a gente pegar, ler Marx, por exemplo, ela é uma pessoa... extremamente racional. E a sexualidade, ela é exatamente o inverso disso. Mas você exercer a sua sexualidade não é o inverso disso. Aí que dá. A sexualidade pode ser, mas como você exerce, isso é um papel para ser discutido coletivamente. Você entendeu? Você ter certas liberdades em sociedade para que você possa vir a exercer de fato a sua sexualidade, isso deve ser pauta de um projeto político. Porque você acha? Isso é coletivo. Acho não, tenho certeza. Porque nós estamos no século XXI e no quesito mulher, pelo menos, no quesito homem, no quesito travesti transexual, a gente fala outra coisa. Mas no quesito mulher, nós vivemos burcas simbólicas, cara. A gente está aqui no Brasil, né, terra das mulheres peladas, da liberdade, que a mulher conquistou muita coisa, não sei o quê. Não, a gente vive burcas simbólicas, cara. A mulher, ela vive aqui no Brasil como nos séculos anteriores. Eu também acho isso, Alecrim, inclusive para os homens, cara. Eu acho muita sacanagem, cara, a gente não poder sensualizar, ficar à vontade, sabe? Você dá um tapinha na bunda do amigo, o pessoal do lado já acha, velho. Já é viado, cara. Não, isso daí não é permitido. Vamos arrancar as burcas. Olha, eu sei que eu sou o apresentador desse programa, dessa parte do programa, mas eu queria só contar uma historinha que um estrangeiro me falou, que ele tava na não era praia, era uma prainha de um lago em Brasília, e ele foi se trocar na praia. Ele tava de roupa, de cueca, ele tirou a cueca, tirou a roupa e colocou uma sunga. E uma outra pessoa veio próxima dele, veio e falou: não, não faz isso, pelo amor de Deus, a galera vai te crucificar, você tá pelado. Ele falou: cara, vocês no Brasil, eu não entendo. Eu achei que tinha uma liberdade sexual muito grande aqui. Tá todo mundo praticamente pelado o tempo todo. No entanto, na hora que eu tiro a roupa de verdade, tem um problema. Lá o problema não tá aí. Nunca me puniram por eu tirar a roupa. Pô, aqui de vez em quando é difícil até você tirar a camiseta, né, cara? É. Eu não posso nunca tirar a camiseta. Exatamente. Burca, cara. Burca. Vamos lá, professor Pearson. Professor Pearson, faça suas objeções e comentários às questões apresentadas e colocadas pelo professor, pelo nosso caro Sub. Ainda falando de sexualidade, cara, talvez. Mais um trechinho aqui do livro, ó. O mestre supremo desse tipo de análise foi Claude Lévi-Strauss, para quem a comida era também um alimento para a reflexão. Os três principais modos de preparação de alimentos, cru, assado, cozido, funcionam como um triângulo semiótico. Nós os usamos para simbolizar a oposição básica entre a natureza, que é o cru, e a cultura, que é o assado. Palmas para o professor Pearson! Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá, acho que é isso aí. Tem mais algum comentário, Subi? Eu fiquei intrigado. Acho que foi uma limitação mesmo. Eu queria que você me explicasse, professor, baseado na citação que você fez. Talvez a gente estava colocando a dicotomia cultura e natureza, cara. Como se a gente achasse que o sexo não né, tá lá na natureza e ele não é. Cultural como, também. Como né? Todas as outras coisas, cara. Essa dicotomia ela é muito difícil de ser feita, mas eu queria entender como que seria um sexo cru e um sexo cozido, cara. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Sexo cru. Sexo cru, alguém tem alguma hipótese aí? Você tem, Falácia? Cara, eu penso que o sexo cru é aquele que ainda não se desenvolveu, né? É aquele que ainda é imaturo, ele ainda precisa chegar no ponto. Acredito que para isso é necessário uma educação sexual, sabe? E educação sexual mesmo. As pessoas precisam aprender algumas coisas básicas do sexo. Eu acho que para chegar ao orgasmo total, cara. Eu acho que essas coisas são importantes. A educação do homem na sociedade para chegar ao orgasmo total. Eu acho que é, se não, uma vez o Sub num palquinho aqui, ele me falou assim que uma coisa que me deixou muito pensativo. Falou, meu, todo mundo que tá aqui quer gozar, né? De uma maneira ou de outra. Eu acho que a gente precisa estabelecer isso como princípio de vida. Acho que, o gozo. O gozo. Todo mundo gozar, cara, eu acho que tá tudo certo. É. Então... É, o nosso público gostou. É isso, é isso. Então, então sexo cru seria ejaculação precoce, ejaculação ali, né? Precoce. Simples reprodução, é isso? Posso fazer uma perguntinha pra todos, assim? Rapidinho? Uma rapidinha, vai lá. Uma rapidinha, sim. Rapidinha, amor. Papum. É, quando você tá transando, você geme? Gemo. Você pode tentar reproduzir? Elas gostam? Pra caralho. E eles? Eles eu não sei. Vai, Sub, você. Putz, cara, isso é uma pergunta muito pessoal. Eu tenho que descobrir, Lari. Tá ficando complicado o negócio aqui. Professor, você geme? É... Gema. Ah, é a coisa mais gostosa desse mundo. Você acha, Alecrim? Você acha... Eu não sei. É que você fez uma pergunta como se o gemido fosse uma coisa que a gente fizesse ou não. Mas me parece que o gemido... vamos dizer, né? Não sei se é o melhor termo. O verdadeiro gemido. Ele é inevitável e incalculável. Será? Você como mulher... Oh, só continuando numa rapidinha. É rapidinha. Sim, é rapidinha. Alecrim. Quando você faz sexo, você geme? Choro que eu nunca imaginei. Amor! Nunca imaginei! Ah, quanta sensualidade! Meu bem, você estava muito sensual! Choro que eu nunca imaginei. E nunca, nunca! Ah, quanta eletricidade! Tá pedindo mais, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total. Então eu senti na pele você, seu corpo em febre. Choro que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Tanta sensualidade, quanta sensualidade, meu bem. Você estava muito sensual mesmo. Choro que eu nunca imaginei. Nunca, nunca! Ah, quanta eletricidade! Você estava mesmo fatal e parecia louca! pedindo mais, puxa vida, meu bem, como é bom, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total, até chegarmos ao orgasmo total. Orgasmo total, trazido pelo reembolso postal. Você também pode reembolso ser como postal. Eles, você também pode conseguir o seu orgasmo total. Peça já pela caixa postal 6969 o seu exemplar de O Orgasmo ao Alcance de Todos. É um feliz orgasmo, ouvinte! É isso aí, pessoal! Todo mundo teve um orgasmo total agora aqui na Capivara. Estamos de volta aqui agora com um bloco. Eu que vou fazer o... Vou trazer aqui uma frase. Pensamento aí. Para vocês. Eu quero que vocês concordem ou discordem, enfim, discorram sobre o que eu vou ler, sobre o que eu vou dizer. E se puderem, também adivinhem o autor da frase. Certo? É, o público também pode adivinhar em casa, cara. Verdade. Não, isso aí é pra todo mundo, tá? O pessoal aqui tá fazendo... Não tem um telefone pra ligar, pessoal de casa? Dá, pode mandar uma mensagem no grupo da rádio aqui no... No Face da rádio. É, aqui é a Rádio Capivara, né? Rádio Livre Capivara. Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, maravilha, tamo aí. Tamo aí. Então lá vai. Lá vem o desafio, hein? Prestem bastante atenção. Desconfie. Nem sempre os pensamentos que aparecem no seu cérebro são seus. Essa é a frase. Olha, a coisa que mais me intriga é saber quem é o autor. É a coisa assim que... E uma coisa que eu chutaria, posso ir chutando e daí você vai me dando umas dicas? Sim. Parece ser um autor do século XX, porque ele fala de cérebro. É do século XX? Sim. Genial, Falácia, genial. Ele tá vivo? Sim. Ele mora nos Estados Unidos? Não. Ele mora na França? Sim. Ele tem pipi? Sim. Quer dizer, eu acho que sim. Ele... Tá na França, é isso? Já... Sim. Tá. E o que eu queria saber, então, já que ele, se ele tá na França, eu vou chutar. Vai lá. É só um chute. Eu só tenho direito a um chute? Ah, você pode chutar. Tá bom, não, vamos lá. A gente pode ficar chutando aqui a noite toda. Não, mas sem tem problema. Que tentar adivinhar. É. Senão, não, vai lá. É o Bourdieu? Não. Ele tá na França, mas ele não é francês. Ele não é francês? Ah, não. Eu ia falar Foucault. Não. Não é francês, Foucault tá morto. Ele não, tá vivo. Foucault pegou AIDS, cara. O pensamento dele é reacionário, cara? Cara, o pensamento dele é difícil de classificar, mas eu não diria que é reacionário, não. Não é reacionário. Com certeza não é reacionário. Ele tem um nome meio russo, meio polaco, alguma coisa assim? Sim. É mais pra russo ou mais pra polaco? Eu acho que é meio húngaro. É o Slavoj Žižek? Não. Falar, você já perdeu. Acho que o único que tem chance de acertar aqui é o professor Pearson, modéstia à parte. Na verdade, eu você já sabe, eu, né? Eu sei quem é, mas não me lembro, cara. Ah. Deixa eu lembrar. Você vai lembrar. Já tivemos várias dicas, várias informações. É o Vladimir Safatle. Não. Ah, eu não sei, eu só conheço gente morta, cara. Eu tenho lido só gente morta, meu, tá difícil, meu, isso. Dá uma dica, eu acho que vocês podem pensar, a gente tem tempo. Vamos falar sobre a frase em si. Você poderia repetir a frase, por favor? Vamos lá, de novo. Desconfie. Nem sempre os pensamentos que aparecem no seu cérebro são seus. Ó, eu vou comentar assim, minhas impressões sobre essa frase. Minhas primeiras impressões são as seguintes. Diga tudo o que você pensa, falasse sobre essa afirmação dele. A primeira coisa que me surpreendeu é justamente as coisas que aparecem no seu cérebro. O que isso me traz é o seguinte, tem uma tendência bem fisicalista. O que eu quero dizer com fisicalista, no meu entender? É bem material, sabe? Não é o que aparece na minha mente, no meu espírito, é o que aparece no meu cérebro. E o cérebro é um órgão do corpo. E a coisa que eu desconfio sempre dessa ideia do cérebro é um órgão do corpo é como é que meus pensamentos podem estar dentro do meu cérebro. Que é uma coisa cheia de... que você pode dizer que é composto pelos mesmos elementos do que toda a natureza é composta. Só que nesse espaço extremamente restrito de dentro da minha cabeça, eu digo que ali ocorrem pensamentos, que tem certas ocorrências eletroquímicas especiais que fazem com que eu tenha um pensamento. Eu acho isso estranho. Entretanto, o resto da Não, mas pensa bem, Falácia. Todos os mamíferos têm cérebro. Sim. Logo... todos os mamíferos têm pensamentos dos quais eles... eles têm, mas nem sempre são deles. Cara, eu acho que a grande questão é que a gente... é estranho mesmo, né? Como que o pensamento, que é uma coisa tão... imaterial, né? Imaterial, possa estar restrito a um espaço, cara. Mas a gente sabe que se uma bala entrar na sua cabeça e explodir, isso acaba, cara. Sim. É uma coisa de louco, velho. A Lari tá em choque. Eu tô em choque, mas eu tô... Eu tô num choque de pensamento, mas eu não consigo, gente. Eu não consigo pensar nessa frase. Pra mim dói demais saber que algo dentro de mim não é meu. E a plateia? O que a plateia tá achando disso? É isso aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos, foi meio... Vamos lá, ó. A plateia tá confusa. Eu vou levar pra uma coisa que eu quero ver se a plateia vai gostar. Existem pensamentos que não são meus. Isso pra mim tem uma história disso, dos pensamentos que não são meus. Os primeiros pensamentos que não foram meus, enquanto homem na história da humanidade, foram, sabe quais? Os pensamentos do sexo. E a igreja falou, isso não, isso você não pode pensar, isso é coisa do demônio, é ele que está colocando essas coisas na sua cabeça. Até que chegou o Freud e disse, não, isso é da sua cabeça mesmo. Você está pensando essas coisas? Porque eu sou inconsciente que tem essa força sexual. Então tem vários pensamentos na minha cabeça, dos quais muitas vezes eu não tenho controle sobre eles, que eu quase digo que não são meus, que parecem que são da minha natureza sexual, entendeu? Parece que eu tô no cio e que eu tenho que realizar desejos e fantasias malucas, das quais muitas vezes é complicado, digamos assim. É, eu acho que com Freud esses pensamentos começam a pertencer um pouco mais a mim. Então eles parecem não ser meus, mas no fim das contas são. Cara, você falou tudo isso baseado no pensamento de outra pessoa. Não, minha pergunta, cara, vai mais além. Você vai falar que você tá muito sexualizado. Falácia tá com ereções múltiplas. É uma flor desabrochando falácia aqui. Não, mas a minha questão em cima dessa frase é: algum pensamento é nosso? Você acha, professor, que algum pensamento, que você é tão original a ponto de ter um pensamento único? Tive uma ideia, cara. Eu lembrei aqui, olha só. Eu lembrei aqui de uma frase que tem do Raul aqui: sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Eu acho que o pensamento só pode ser nosso, nunca meu, cara. Não é possível que seja meu, cara. Eu não sou. Eu sou o pensamento, cara. Você é o pensamento? Sim. O pensamento não é meu. Eu sou o meu próprio pensamento e eu sou o pensamento dos outros. Penso, logo existo. Ah, meu U aqui, minha vai porque, meu, eu acho que a gente não é só pensamento, cara. Ele tem... Ah, a galera curtiu. É só pensamento. Pô, tem muito mais que isso, cara. Acho que, por exemplo, sexo, entendeu? Tá meio redundante aqui a nossa conversa. Posso contar uma história, assim, só pra pegar o gancho? Essa música, Sonho Que Se Sonha Só, eu sempre pensei... Eu nunca pensei em casar na minha vida. Mas eu pensava assim, se um dia eu casasse, eu entraria com essa música do Raul. Vestida de noiva? Vestida de noiva, mas uma noiva diferente. De negro? Nossa, negro eu não pensei, mas eu pensei uma coisa meio colorida, assim. Meio drag. Meio drag. Umas plumas, com... umas plumas. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha só. Valeu! Nossa, o público foi a loucura. Na verdade, o público só quer saber disso, de amor. Não quer saber de filosofia, de porra nenhuma. É amor e morte, exatamente. Amor e dor. É, rapaziada, eu acho que é isso um pouco, né? O pensamento, ele é refém da linguagem, falácia. Será? Seria possível pensar sem ser pela linguagem? Ou seja, se a gente não tivesse uma linguagem, né, os signos, as palavras, a gente conseguiria formular o pensamento da forma, ou chegar até onde a gente chegou através do pensamento, sem a linguagem? Você sabe que por algum tempo eu refleti sobre a questão do vegetarianismo, assim. Não que eu quisesse me tornar vegetariano, mas eu quis descobrir se existia algum argumento sólido que pudesse fundamentar o vegetarianismo. E eu conversei com bastante gente, uma das coisas que essas pessoas falaram o pensamento não é só nosso, outros bichos também pensam. Se eles pensam também, por que eu tenho o direito de matar outro bicho que pensa, assim como eu? E eu não tenho direito de matar outro bicho que pensa como eu, que é um homem, um ser humano, né? Uma mulher e tal. Bom, eu discordo absolutamente desse princípio por uma razão muito simples. É por causa da linguagem, justamente. Eu acho que existem vários estudos que tentam mostrar que, por exemplo, os golfinhos e os leões marinhos são animais que têm uma linguagem complexa. Eles se comunicam e eles têm até sotaques, porque um golfinho de uma região não entende o golfinho de outra, porque ele é atacado quando ele é colocado em outro lugar. Isso acontece com muita frequência naqueles parques aquáticos que você coloca várias baleias orcas juntas. Elas são de lugares diferentes do planeta e elas não se entendem, dizem os especialistas. E por isso elas brigam muito. Elas não são da mesma família e a mesma família fala a mesma língua. Bom, eu acho que é uma comunicação extremamente simplificada e por isso não é o fato da comunicação que a gente chega na linguagem. E sem a linguagem, eu concordo, eu acho que a gente não tem pensamento. Diga você, professor. Utilizando da linguagem. Eu achei que o fundamento sólido para ser vegetariano é fazer cocô durinho, cara. É a melhor, fundamento, bicho. Aquele churrasco, velho, com cerveja no dia seguinte, bicho. Intestino preso. É, pelo amor de Deus, cara. Oh. Então, meu. Um solto. Agora. Pra flora intestinal. Realmente, comer, cara. Pô, é muito legal, viu, gente? A culinária vegetariana, cara. Isso eu acho uma coisa muito interessante, cara, que a gente não tem a cultura, velho. Né? Quer dizer, a gente tem uma cultura muito forte de comer carne, e se a gente pensar o nosso banquete sem carne, cara, a gente não consegue. A gente não conhece mesmo cardápio, né? Um cardápio possível, cara. Você pode utilizar o quê? Muitas frutas, muitos legumes, muitos saladas, né? Puta, eu gosto de um churrasco mesmo, cara, porque daí aumenta, né? Sangue. E a lei tá na espada, né, meu? Justiça tá na espada, cara. Se você for capaz de decapitar... Enquanto o porco não te decapita, você decapita ele, meu. Eu queria fazer uma pergunta, professor Pearson. Minha pergunta é a seguinte: professor Pearson, você gosta de carnaval? Eu odeio carnaval, sabe por quê? Porque ele não é o carnaval que eu conhecia de festa, cara. O carnaval tá uma bobagem, cara. O carnaval tá uma idiotice, velho. Galera se debatendo, assim, ó. Quero ver menos roupa. Falta sexo. Chato. No carnaval. Bom, deixa eu colocar, lançar em público minha marchinha, que eu fiz um carnaval, cara, que eu sinto esse clima. Tá faltando sexo, falácia. Tá faltando uma energia carnavalesca mesmo. O pessoal anda que nem bovinos, cara, para lá e para cá, cara. E não... Tem uma gente boa, cara. A gente boa faz. Ainda existe o carnaval. Mas para os bovinos eu canto essa música, cara. Bota aí, ó. Cadê o pandeiro? Cadê? De quem é... Ó. De quem é a culpa? Nesse carnaval eu não vi nenhum cu. De quem é a culpa? Nesse carnaval eu não comi cu. Cadê o cu da moçada? Cadê a moçada do cu? Cucurucucu, Paloma, a gente quer o seu cu. Paloma é boa, hein? Gostei dessa, cara. Muito bom sua marchinha, professor. Obrigado. Vamos tentar emplacar ela. Vamos fazer o bloco da capivara. Então, vamos lá, né, cara? A gente tá chegando o carnaval daqui a pouco, né? Daqui a pouco, daí 4 meizinho, porra, bloco da capivara. Nossa, a gente vai testar nisso daí nossa capacidade midiática, bicho. Se a gente conseguir levantar o bloco da capivara aqui em São Carlos, velho. Consegue. sucesso. Os karaokê foi um sucesso. Imagina um bloquinho no carnaval. Vamos lá, vamos lá. Já tá lançada a ideia. Bom, então vamos ouvir um som antes. A última, eu tô na dúvida se eu faço. Ah, deixa eu revelar o autor da frase. Alguém quer fazer um último chute? Ai, meu Deus do céu. Pô, eu sei quem é, eu sei quem é. Você sabe quem é, cara. Eu sei quem é, não, mas o que aconteceu com a minha cabeça? Tá em tilt. Não me lembro. Eu acho que você foi o vencedor sobre a última, último chute. Terceiro chute da noite. Foram dois, dois pra fora. Ó, eu vou chutar. Esse é o mais chute de todos. É o nome dele, Agamben? Não. É, foi chute. Cara... O nosso herói de hoje é o Alejandro Jodorowsky. É um cineasta chileno. E eu pensei tanto nele nessa nossa conversa até agora, cara. Cada cena, meu, não acessamos. Olha lá. Ele é o autor da frase, cara. Isso é tudo a ver, né, cara? E, inclusive a questão do cérebro, porque o cara que fez ele topo e dá tiro na galera, explodindo a cabeça, meu, ele entende bem a relação do corpo com a alma, cara. É, cara, quem não conhece o Jodorowsky, vai atrás. Não, ele é chileno, mas ele mora lá, mora na França, mora em Paris. Mas eu fiz essa pergunta porque eu não concordo com essa frase dele. Essa que é a questão, né? A frase é: desconfia, nem sempre os pensamentos que aparecem no seu cérebro são seus. E a minha contestação é justamente essa: será que em algum momento os pensamentos que aparecem no meu cérebro são meus? Né? Eu acho que o tempo todo a gente está se debatendo com o que vem de fora de nós, né? Os recursos até que eu uso para debater isso não são meus, né? Me foram dados. Mas será que eles não se pautam no seu desejo, cara? Naquilo que... O que é o meu desejo? Será que o meu desejo é meu? Eu não sei, cara. Já chegou num ponto que eu tô realmente em dúvida sobre isso. Eu diria nenhum pensamento é meu. Por outro lado, eu também não diria que os meus pensamentos são de outra pessoa. É, talvez... Eu diria que o que eu faço é uma certa espécie de plágio. Talvez eu acho que o problema está exatamente no conceito do que é o meu, cara. Ou mesmo do que sou eu, né? Exato. Eu acho que quando ele fala isso, às vezes dá a impressão de que seria possível ter um pensamento meu, né? E que eu cada vez mais tenho me assustado, na verdade, mas constatado que não. Que talvez o máximo que eu consigo é fazer colagens. Ô, Sub, o seu eu... Tá mais para a água, o ar, o fogo ou a terra? Nossa, cara, acho que o fogo. Fogo acho que é o mais volátil de todos, né, cara? É. Realmente. Ele se consome, se acaba, né? Acho que pensar o eu como uma terra... Mas tem gente que se vê, cara, o eu como uma terra. Cara. É mais fácil, com certeza. Aliás, eu acho que a gente tem os quatro. Aqui tem o fogo, aqui tem a terra. Eu sou totalmente terra, cara. E não é nada fácil ser terra, não, cara. Você sustentar tudo isso... A razão, né, cara? É, cara. Você exigir dos outros... Quer dizer, você se cobra e exige dos outros... É aquilo que você cobra de você mesmo, né? É sustentáculo de si, né? É insustentável, cara, certo? É insustentável. Verdade. Nem o Kant, né? Talvez o Kant tenha conseguido. Só a água, cara. Não sei. Só a água. Você, Falácio. Eu sou o ar, né? Sobrou o ar. O ar alimenta o fogo. A água rega a terra. É isso. Vamos lá então, que som que vocês acham que a gente pode ouvir pra tentar ilustrar ou descontrair essa brincadeira que a gente fez? Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão? Terra, planeta, água, meu. Vamos algo menos depressivo. Então, enquanto vocês acham, eu vou cantando aqui. Terra, planeta água, terra, planeta água, terra, planeta água. Solta franga, professor. Agora. O professor é a nossa Maria Bethânia, né? Capivara, né? Água que nasce na fonte, vem borbulhante. Já acabou a água em São Carlos, falando em água, então quando o pessoal tá colocando. Já chamou. Olha, Carlos não vai acabar porque. Água mineral, água mineral, água mineral. Nesse carnaval você vai ficar legal. Que broxante, cara. Falar de água mineral. Pessoal, lá vai o nosso som. Descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá de uma velocidade distante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá. Corpo físico em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá. Que pobre do que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi, apaixonadamente como Paris. Virá ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Voltamos. E aí, Falácia, gostou? Cara, eu gostei. Eu escutei a música ali fora e me fez refletir uma coisa que eu não gostaria de fazer tanto. Sobre essa coisa, né? Um dia um índio vai vir e vai mostrar pra gente, velho, o que vocês estão fazendo. Para com essa besteira. Eu acho que... o que é essa besteira que eu tô chamando? Muitas vezes eu me pego nessas discussões em que a gente tem um tema, a gente escute o nosso pensamento, daí a gente relaciona ele com a linguagem, a gente traz o cérebro para a discussão. Eu fico... Tem hora que... Acho que eu falar essa falando muita bobagem, cara. Eu acho que o índio tem que vir, sim, e dar uma lição em todo mundo, tá ligado? Não vem com esse papo, não. Esse papo furado, velho. Ah, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O índio vem descer, cara, como Bruce Lee. Yeah! Não vem não aqui não, pra você falar, senhor. Eu acho que o índio tem tudo isso pra dizer, cara. Eu acho que é isso mesmo. Ele vai dizer, meu, pra que é que vocês estão fazendo essa merda de ficar pensando sobre essas coisas? De alguma maneira, eu acho que o índio vive a vida. Eu acho que essa é a grande dificuldade, eu acho. Vamos ouvir aquela música do Legião Urbana, Índios, depois? Vamos. Eu acho que é isso, meu. Índio, eu acho que o professor Pearson tá totalmente correto, cara. Você vê como que o nosso pensamento é nosso. Isso aqui é humildade. Isso aqui tá parecendo pesquisa de opinião do Ibope. Ó, gente, eu trouxe uma última brincadeira. Então vai lá, Lani. Oh, Alecrim. Você vai ouvir a gente lá de baixo. Essa daqui é um pouco mais complexa, eu fiquei na dúvida se eu fazia ou não, porque eu gosto mais das frases curtas, que elas são mais fáceis de absorver, né? Essa daqui é um pouco maior, cara. Mas estamos aqui, né? Vou fazer, vamos correr o risco. Se vocês conseguirem pensar em alguma coisa a partir do que eu vou ler e comentar, tá? Então é o seguinte, vamos lá, abre aspas. Que o outro não seja ninguém propriamente dito, nem você, nem eu, significa que é uma estrutura que se encontra somente efetuada por meio de termos variáveis nos diferentes mundos perceptivos. Eu para você no seu, você para mim no meu. Não basta sequer ver no outro uma estrutura particular ou específica do mundo perceptivo em geral. Na verdade, é uma estrutura que funda e assegura todo o funcionamento do mundo em seu conjunto. E é que as noções necessárias para as descrições do mundo permaneceriam vazias e inaplicáveis se o outro não estivesse aí expressando mundos possíveis. Yeah! Yeah! É muito bom esse trecho. Principalmente aquela parte que fala eu no seu, você no meu. Eu tinha uma música que eu cantava que era assim, ó. É meu pipi no seu popó, Seu popó no meu pipi. Meu pipi no seu popó. Meu... Yeah, yeah, yeah. Meu bibi no seu popó é bom, hein? Tá vendo? É preciso um outro, né? Sem um outro a gente não se satisfaz completamente, eu acho. Que é o outro, falácia? Porra, meu. Você que é o nosso filósofo. Cara, mas o problema é que... O Nietzsche... Você tem aqui três outros. Ou não? Três outros? É, eu tenho três outros aqui. Eu entendo que eu tenho três outros. Então o outro... que sou eu, falácia... Que não sou nada. Que é uma falácia. Que é uma falácia. É... E tem o outro. Eu não sei se o outro se constitui tão forte como o outro, assim, entendeu? Porque pra ter o outro precisa ter o eu e eu não tô tão certo assim do eu. Mas certo. Foda-se. Vamos lá. Olha, essa questão do outro é uma questão muito interessante. Todos esses textos que eu tava lendo aqui pra você, ouvinte. É, vem de um livro aqui do Slavoj Zizek, cara, que é Como Ler Lacan. Ele trabalha muito com Lacan. E tem essa questão do grande outro. Vocês já ouviram do grande outro? Yeah. Sempre os caras escrevem com O maiúsculo, assim, o que é, porque ele é o grande outro, cara. Sim. Daí ele fala de, por exemplo, quando você manda uma carta, cara. Quer dizer, quando você escreve uma carta e não manda. Quando você escreve uma carta e deixa na gaveta, cara. Em algum sentido, você mandou essa carta para esse grande outro, cara. Esse grande outro. É, você escreveu a carta. É, você transmitiu para uma... Dimensão. Para uma dimensão, cara, que não existe, cara. Não existe em que sentido? Que ela não existe. Como assim não existe? Simplesmente não existe. O grande outro não existe, cara. Nem dentro da sua própria mente? É, eu entendo essa questão como uma... É, a gente quer ter essa crença. A gente quer, né, a gente quer tentar fundamentar nossa subjetividade a todo momento, cara, em algum referencial, cara. Mas esse referencial não existe. Referencial existe sim, e muito bem definido, meu querido. Vamos lá, Alecrim. Existe sim. Eu tava gostando. Prove do pra gente. Prove. As mina pira. O referencial existe, sempre existiu. Na semana passada vocês falaram uma frase que era assim. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Semana passada vocês discutiram, semana retrasada, não sei. Isso. Vocês discutiram essa frase. Existe uma outra frase dessa mesma escritora, que se chama Simone de Beauvoir, que ela fala o seguinte. O homem é o homem, né? O homem. Enquanto a mulher, ela é o outro. Então nós, a história, se a gente for pensar na história contada, a história propagada, enfim, onde está a mulher na nossa história? Pera, deixa eu falar. Onde que está a mulher? Você não vem com o seu, com a sua metafísica. Não me venha com a metafísica. Tire-me daqui a metafísica, como dizia Fernando Pessoa. A Lari quer coisas concretas, professor. É, tire-me daqui a metafísica. É isso, a Simone de Beauvoir falava isso, que a mulher é outro. E eu sempre fui o outro. Então eu me vejo como esse outro, eu sou o outro. Eu sou uma mulher do século XXI, eu continuo sendo o outro. Porque o centro, a matriz, o início, sempre foi a partir do homem. Sabe que eu concordo plenamente com você, Alequim, porque eu também me sinto assim, cara. Eu sempre fui o outro, cara. Eu não sei o que fazer com relação a isso, cara. É só você deixar o seu centro. Onde? No chão, cara? Não, você não entendeu o que eu disse. Deixa, falasse. Ah, não sei, cara. Eu acho toda essa discussão muito complicada. Assim, é bem outro, eu. Eu sempre quando eu ouvi essas histórias, eu já ouvi falar desse grande outro. Na verdade, meu comentário não é um comentário, é uma pergunta para o professor Pearson. É, minha pergunta é: esse grande outro pode ser identificado com Deus? Obviamente, cara, assim, é uma identificação clássica, né? É aquele que você, no final da quando você vai dormir, cara, você reza pra ele, como se ele estivesse ali, né? Tipo, constituindo toda a sua, né, a sua existência, cara, a sua né, você reza pra esse grande outro, cara. E a gente faz, e você não precisa acreditar em Deus também pra você estar todo momento lidando com esse grande outro, cara. Você acredita, né? Acho que todos os seus atos, né? Eu acho que você só consegue ter uma imagem sua através do olhar desse grande outro, cara. Você entende? Que pra cada um esse grande outro é uma coisa específica, cara. Né? Como você gera a sua... Como você se enxerga, cara? Através do olhar de quem, cara? Se você consegue romper completamente com esse olhar desse grande outro, você vira um desvairado, cara. Porque daí você já não tem mais nada, cara. É só você se perceber que só você constrói você, que não existe homem, que não existe mulher, e que todas as condições que você constrói na sua vida, cara, não tem, meu, não tem nada, cara. Nada! Você pauta suas ações pelo outro. Isso é uma pergunta. Eu acho que a gente se coloca num espaço, né, cara? Entre. Assim, a gente imagina nosso próprio espaço, cara. Quem é você, cara? Né? Quem é você? Você consegue, né? Você coloca ali, ó. Coloca ali, profissão, pá. Idade, pá. Apresente-se. E daí, sim, quando você se apresenta, cara. A gente poderia se apresentar pra cada, né, pra cada um que a gente conhece de uma maneira diferente, cara. Mas a gente não consegue fazer isso, porque a gente está sempre pá, ali naquela, com aquele olhar sobre nós, cara. Né? Quem sou eu, cara? Você poderia ter os heterônimos, né? Seria uma coisa, uma forma menos esquizofrênica, talvez, de viver em sociedade? Você acha que tem? Quais são os seus? Alecrim, falar sobre os meus, Alecrim óbvio, obviamente que eu não vou falar sobre os meus, né? Eu vou falar sobre os outros. Ah, falar do outro é mais fácil do que... Eu acredito que eu tenho um dos meus heterônimos é falácia. Com certeza. É, sim, é muito forte isso. Sabe, a questão do outro, pra mim, ela me pegou quando eu pensei, bom, eu sou o outro, né? Pro universo eu sou o outro. Só pra mim mesmo que eu não sou o outro. Pra mim mesmo eu sou eu. Ainda que agora esse meu eu esteja se dissolvendo em chamas. Mas, aí eu pensei, bom, eu sou o outro para os outros. Só que para cada outro eu sou um outro completamente diferente. Por exemplo, para o Falácia eu sou um. Para Alecrim eu sou outro. E para o professor eu sou ainda outro, que não é nenhum dos outros. Que eles dois acharam e que eu era. E todos esses três não é você, são, cara. Eu. Ou são. Ou não. Eu não, né? Sei, cara. Eu acho que tem as pessoas, principalmente quando geram conflitos, eu acho que as pessoas têm uma impressão errada de mim. Bom, quando dá certo também, eu acho que elas têm uma impressão errada de mim. Porque é diferente da impressão que eu mesmo tenho de mim, né, na verdade. Se essa impressão errada de você, qual é a sua real impressão? Ninguém nunca vai saber, porque essa é a minha impressão sobre mim mesmo. Mas qual é a sua impressão sobre você mesmo? Mata, cara, como é que eu vou dizer isso? Eu não sei. Como eu te disse, ela está em chamas. Eu acho que, meu, para cada um de nós... Né, professor? Eu acho... Você em relação a você mesmo... Eu sou quando mais eu, cara. Quando você está conosco aqui, você é um. Quando você está na casa dos seus pais, você é o mesmo que quando está aqui? Meu falecido papai e mamãe, que Deus os tenha. Eu, né, eu tive com muito carinho. Já fazem mais de 5 anos que eu não posso visitá-los, né? Mas eu adorava quando eu visitava papai e mamãe, cara. Era uma alegria. Era uma confraternização, cara. Quando que você matou eles? Papai e mamãe não morreram por minhas mãos, Sube. Foram as mãos de Deus, do destino. Foram as mãos dos outros. Mas eu acho que é isso, cara. Cada um de nós tem a nossa imagem. Quando a gente, eu acho que ela se reflete na imagem do que os outros têm de você, certo, cara? Eu não sei, porque você nunca vai saber exatamente qual é a imagem que os outros têm de você. E só isso, ela se reflete. Eu não quero dizer, né? Ela reflete, o espelho é diferente, né? A coisa, tipo, também assimila de uma forma diferente. Pô, pelo amor de Deus, até parece que todas as pessoas me enxergam da mesma forma. Não pode ser. Mas ela se reflete, ela volta e você tem esse reflexo de novo, cara. E daí você fica nesse contínuo, cara. É um contínuo. Um vácuo. Um eterno retorno ali. É, as coisas, meu, você se assimilando ali, né? Você é o outro é você. Mas, meu pipi no seu popó. Meu popó no seu pipi. Cara. Você acha que é perda de tempo pensar nisso? O que não é, né? A gente tá aqui perdendo tempo pra pensar nisso. Eu tenho dó, muita dó mesmo, nosso ouvinte, cara. Que eu imagino que... Ah, o nosso ouvinte deve estar se divertindo, será que não? Não, mais dó eu tenho daqueles que não são ouvintes. Estão ouvindo crianças gritando. Agora, um clima pesado em casa, assistindo o Jornal Nacional. Isso pra mim que me pesa, assim, é. O ouvinte não, o ouvinte tá bem. É o cara bem. Que tá ouvindo. Viva a Capivara. Rádio Capivara! Ah, não tem mais aplausos. Calma aí, vai ter sim. Cadê o nosso público? Muito obrigado, né? Muito obrigado. Muito obrigado, seu público. Olha lá. Você vê que até cor, não é verdade, não. Alecrim, fala um pouco mais disso que a gente tá falando. O que você acha? Eu vi que você ficou meio quieto, assim. Quem? Eu? Alecrim. Ah, Alecrim. Perdi o fio da meada. O que a gente tava falando? Eu, outro, ou se não existe nada disso, quando a gente começa a pensar no outro, borra-se o eu... Ou não tem porra, não. Você nunca pensou nisso, na verdade? Não, cara, é isso que eu falei pra você. Eu penso não, penso logo existo. Existo muito enquanto outro. Eu vivo enquanto outro. Eu sou outro aqui na Rádio Capivara. Quantas mulheres... Oh, tá vendo? Vai cair no mesmo papo de novo, outro, Alecrim. Não se faça outro, de vítima. É tão outro que não se faça. Tirar o microfone de mim. Eu tenho que correr porque senão eles tiram o microfone de mim. Eu sou outro. Você é a rainha da capivara, Alecrim. Você manda nessa porra. A questão é essa, meu querido. Quantas mulheres estão aqui na Rádio Capivara? A culpa é nossa? Não. A responsabilidade sobre isso é nossa? Eu não estou nessa perspectiva cristã de culpa. Certo. Eu não estou no cristianismo. Não. Você está no marxismo. Vamos lá. Eu não tô no marxismo. Você fica me xingando de marxista. Não, não tô sou te também. Xingando. Eu só quero saber o que você acha disso que a gente tá falando. Quero ouvir. Eu só quero ouvir. Grande, professor, você tá aí. O nosso grande outro é o público. Nosso grande outro é o público. Esse público não existe. O grande outro não existe, cara. Isso daqui é um exemplo, cara, dessa filosofia, tá ligado? A gente tá aqui falando pra uma dimensão, cara, mandando pro grande outro, cara. Isso é a capivara, cara. A grandiosidade da Rádio Livre. Eu acho que quem, não só a Rádio Capivara, mas eu acho que quem hoje tá numa Rádio Livre tem uma consciência que, na verdade, ele não quer acessar. Ele tem consciência, mas ele não acessa, de que não há público. De que o público somos nós. É uma coisa muito mito da caverna, eu acho, estar numa Rádio Livre. Quer complementar, falar-se alguma coisa? Eu percebi falar que você ficou meio mal, cara, agora, nesse último bloco. Não, é essa coisa do... Me dá uma desesperança muito grande quando a gente entra nessas conversas, cara. Pô, você fez o cara perder o fio da meada, de agora ele vai mudar de opinião. Bom, eu vou tentar me redimir. Eu vou tentar me redimir com um comentário. O Sub tinha me perguntado antes por que eu tinha feito a primeira pergunta, né? Pro professor Pearson, que é a primeira pergunta. O que é a justiça, né? O que é a justiça? Metade dessa pergunta tem um sentido muito forte, que é a pergunta o que é. Essa pergunta o que é, pergunta pelos universais, né? Pergunta sobre o que todas, como todas as coisas devem ocorrer no mundo. Então, o que é a justiça não é a justiça para mim, para você, é a justiça para todos, né? Eu acho que a justiça tem esse caráter de universalidade, ela mesma. E tem um problema essa pergunta, o que é, quando você pergunta. E é o mesmo problema da pergunta quem é você, sabe? É uma merda responder essa pergunta. Cara, genial isso que você colocou, Falácio. Eu vou botar uma música aqui, que eu acho que ela responde um pouco. Na verdade é um poema de um poeta português chamado Mário de Sá Carneiro, que a Adriana Calcanhoto musicou esse poema. Vamos ouvir então. Nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Eu não sou eu, nem sou outro. Qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. De tédio que vai de mim para o outro. O público gostou, gente. Essa música, né? O pessoal comentou aqui que ela é uma música meio fossa, né, Alecrim? Você até pensou em tocar no seu programa. O Mário de Sá Carneiro, ele era um poeta português, século XIX. Ele se matou. Ele tinha, né? Eu acho que eu não sei se tem a ver exatamente com essa poesia, mas talvez possa ter, né? Ele tinha uma questão também de não ser, né? Naquela época, tal, em Portugal, século XIX, de se sentir como não fazendo parte daquela sociedade, né? Ele era homossexual e ele não conseguia encontrar um espaço para existir né, da forma como ele desejava, né, a não ser na própria poesia. Enfim, eu acho que isso um pouco tem a ver, talvez, com essa conversa que a gente está... Vamos lá falar, se você quer falar. O problema dele, cara, é que ele não estava gozando. Exatamente. Ele estava gozando bastante pelo cu. Pelo cu ele estava gozando muito. Ah, mas se ele estivesse gozando, será que ele se matava? Ele não estava gozando da forma padronizada que ele precisava para estar enquadrada. O grande problema do outro é que o outro é sempre uma projeção do eu, né? A gente sempre quer ver o outro, a gente sempre vê o outro como uma projeção de nós mesmos. É muito difícil aceitar o outro enquanto não projeção. Talvez seria impossível, será? É geralmente não por projetar isso que a galera pira. A galera pira justamente por isso, porque seria, se projeta e o seria uma retorno... coisa utópica? Acho que sim, quando você começa a entender que não, você tá dentro não delimitar disso. O outro? Não delimitar a existência do outro? Pois é, as grandes utopias sempre tiveram seus destinos, né, muito certos, né? Professor, você enquanto educador, né, que você acha disso? Que você tá achando disso, ouvinte? Que você achou desse programa, cara? É isso aí, foi a nossa segunda edição do agora recém-nomeado Quarto dos Infernos, cara. Seja bem-vindo aí pra ouvir essa barbaridade. Compareça, cara. Tente descobrir nossas charadinhas. Vem aqui aplaudir com essa galera maravilhosa. Nem tão maravilhosa assim. Olha lá, olha lá. Esse é um dos grandes momentos do nosso programa, quando todo o público aqui em volta de nós aplaude, cara. Realmente é uma coisa, velho. Bom, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Será que a gente volta semana que vem ou daqui a 15 dias? Vocês acham que é muito pesado isso que a gente fez hoje? Eu não sei, eu percebi que foi meio... O pessoal ficou meio mal. Eu acho que tem que ser semana que vem. Semana que vem. Ah, semana que vem não tá aqui. Bom, por mim pode ser daqui 15 dias, quarto, cara. Quarto dos Infernos, daqui 15 dias. A gente começou com 15 dias, foi, né? Então vamos fazer assim, pô, legal, gostei do programa. Dá tempo de digerir o que rolou e preparar coisas pro próximo. De piorar, também. Dá tempo de piorar, cara. Dá tempo de desistir também. É isso aí, ouvintes. Um abração. Eu agradeço a todos vocês por estar aqui com a gente, viu? Então é isso aí, ficamos por aqui. Tchau, pessoal!